Lord C led to this from trendsetter hi-fi out to Sao Paulo. Mr. Robinson, sempre amo de filme na missão. O lado desse rol, primeiro batalhão. Representando o Brasil alto escalão. Ninguém champion, é Mr. Robinson. Sempre amo de filme na missão. Soldado desse rol, primeiro batalhão. Representando o Brasil alto escalão. Ninguém é champion. Vem se na hall. Preste atenção nesse chamado pra subir o astral. Vem se na hall. Essa energia que presente é super fenomenal. Canabe Curitiba, todos é o que liga, me escuta e não me siga da família. Sativa, a rima é ativa. Se liga bem comigo e coloque a mão pra cima. Rapaz, bem mais, quem faz bola mais? Yaga, yaga, rola, raga, queima, apaga, sobe, sobe, já é. Por ali na dispara que eu tenho o que tu quer. Vai vir positiva, vai. Sua mente daqui nunca sai. Todos é o nome, cola mais. Esse Royce aí é o que satisfaz. Ei, vai vir positiva, vai. Sua mente daqui nunca sai. Todos é o nome, cola mais. Esse Royce aí é o que satisfaz. Tensão pré é normal. Às vezes dócil e às vezes temperamental. A fragilidade chega a ser tão anormal. Rude girl. Te compreendo e acho tudo natural. Tensão pré é normal. Às vezes dócil e às vezes temperamental. A fragilidade chega a ser tão anormal. Rude girl. Te compreendo e acho tudo natural. Pense muito bem antes de me atacar. Não deixa a TPM sempre te dominar. Entendo o seu lado, por isso quero cuidar. Te servindo sempre, love, love, style. Eu tenho a paciência, pode se animar. Me manda um pouquinho, tudo irá melhorar. Só apenas alguns dias, normalidade voltar. Te servindo sempre, love, love, style. Tensão pré é normal. Às vezes dócil e às vezes temperamental. A fragilidade chega a ser tão anormal. Rude girl, te compreendo e acho tudo natural. Tensão pré é normal. Às vezes dócil e às vezes temperamental. A fragilidade chega a ser tão anormal. Rude girl, te compreendo e acho tudo natural. In a Babylon, let me say in a Babylon. Are you your little sabis can a man coalition? Somebody say what the fuck is happening? I'm in the power, power, power, power, power, in a Babylon, let me say in a Babylon. Are you your little sabis can a man coalition? Are you going to stop fighting with me através do som? No grave positivo, good vibes é meu tom. In a Babylon, let me say in a Babylon. Are you your little sabis can a man coalition? Apresento o Rastafari no clube através do som. No grave positivo, good vibes é meu tom. Pisava Babilônia e caia agora. 500 anos nesta e não colabora. O Rafa taca fogo na linha que é gota. Preste atenção que logo irei embora. Vou ver a demolição olhando de fora. Ver amarelo, vermelho é o botão, essa é hora. O Rafa eternamente é amor em toda obra. Black Skyline com leões na escolta. E agaiô, por favor saiam todos daqui. E agaiô, exato um minuto, mas foi se agarrou. Selassie, o primeiro está aqui pra sorrir com perigo. E se diverte, agarrou. O favor saiu todos aqui, agarrou. Exato um minuto pra explodir, agarrou. Selassie, o primeiro está aqui pra sorrir com perigo. E se diverte, na Babilônia, na Mercedes, na Babilônia. Arcanjo de luz, sabe, escanamã com a lição. Apresento o razão, faz o clube através do som. O grave pode te mudar de carinha. Você pra mim é um presentinho de já. Graças a ele, eu vou poder sempre amar. Ela é linda, elegante e perfumada. Esta rainha satisfaz a minha alma. De aposia, seu encanto me agrada. No ar sinto sansara, beleza que exala. Amor, grande mulher iluminada. Doce pra o chuga que adoça minha casa. Essa egípcia desperta minha cara. Sorriso que acalma, traz um olhar que fala de amor. Você pra mim é um presentinho de amor. Nas asas que pode ter firmeza. Eu venha comigo, amiga ou amigo. Ofereço o abrigo, seja qual for o motivo. Auxílio no caminho, bem longe do perigo. O Rasangelo sabe está proteger e servir o vai. Sigo o hino, daqui ao Rio Nilo. Já disse que comigo está salvo do inimigo. Bem forte como um grito, com fogo eu ilumino. O Rasangelo sabe está proteger e servir o vai. Venha comigo agora mesmo, realize. Você pode ter certeza que não vai se arrepender. É coisa ruim se escreve, pode ter firmeza. Guardião do trono, tenho muito a oferecer. Venha comigo agora mesmo, realize. Você pode ter certeza que não vai se arrepender. Se é coisa ruim, se escreve, pode ter firmeza. Guardião do trono, tenho muito a oferecer. Diga agora quem é o Haas. Eu e você unidos formamos um Haas. Do Dance Hall, Hagamoy, Farcanjo, Haas. Podem contar-me quanto precisar, eu estarei lá. Então me diga agora quem é o Haas. Eu e você unidos formamos um Haas. Do Dance Hall, Hagamoy, Farcanjo, Haas. Pode contar-me quanto precisar, eu estarei lá. Venha comigo agora mesmo, realize. Você pode ter certeza que não vai se arrepender. Se é coisa ruim, se inscreve, pode ter firmeza. Yes, Naya, listen me. Atitude ragamã, picoleão, beijo da se convencer. Caíra, guarda que é alta, inveja já saia, vai avada, guarda. Aqui não tem lugar, supremo dom nada. Atitude ragamã, picoleão, beijo da. Deixe esse plano e vem pro lado de cá. Com competição, usa vai dificultar. Vem se rouba, doce, mude sua ideia. Seja mais plural e menos singular. Vai até o limite, mas em atropelar. Será campeão mesmo sem disputar. Por isso vale lembrar, seguindo as instruções do Arcanjo Haas. Se souber de caíra, guarda que é alta. Inveja já saia, vai apagar o aira. Aqui não tem lugar, supremo dão nada. Atitude ragamã, picoleão, chuta. Se souber de caíra, guarda que é alta. Inveja já saia, vai apagar o aira. Aqui não tem lugar, supremo dão nada. Atitude ragamã, picoleão, chuta. Aqui não vai competir. Vaticano e o Papa, Angelo Salves profetiza. Aqui já vivo sempre estará. Como claro, ela vai queimar. Essa expressão é de muita raiva. Queima Babilônia, queima, queima, queima. Aqui se lascia e sempre ferará. Um carrão e um mulherão, quem não quer? Mansão e cifrão, quem não quer? HDTV e DVD, quem não quer? Acertar na Mega Sena, quem não quer? É só colar, quero ver sair. Pro nariz só vai poder mandar. Aroma de alecrim, chicote estrala se atravessar. Sem fazer grande, me olhar de essa vez chegar. Sem subtrair, tá pensando que é só colar. Quero ver sair. Pro nariz só vai poder mandar. Aroma de alecrim. Se você está com medo, então por que veio? Silêncio é uma prece, faça o respeito. Se é pra fazer, que faça tudo direito. Para mercy, que faça tudo direito. Errar é fácil chapar, difícil é redimir. É muito fácil chegar, só quero ver pra pra sair. A cara cê quer botar, não tem como te pedir. E proceder não gostar, já era, cê vai cair. E aí? Fica aí na sua, senão vai pra sepultura. O que aprendi, minha lição veio da rua. Respeito todo mundo, pele clara, pele escura. O revolucionário que mantém viva a cultura. Pode estalar se atravessar, sem passe grande, e olhar de essa vez chegar, sem subtrair. Tá pensando que é só colar, quero ver sair. Olha eles dançar, meu de alegria. Rastafari, o arcanjo, o vingador chegou, exalando perfume africano sobre todo esse odor. Sim, as minhas poesias descubra qual é o sabor. A alma jamaicana brilhando em São Paulo. Sou original, usando sem descer o olho. Universo de Itália e a Babilônia será contou. O ódio não é aceito na lei dos dead povo. Na jabe que é ódio, é rasta, mantenha mal todo. Eu gosto de fogo, por isso nunca vou me queimar. Mesmo estando em chamas, o mar eu posso entrar. Não está acreditando, então pode vir aqui testar. Me dê a sua mão que agora eu vou provar. Original menino rude que queimou. A mosca aqui na minha erva pousou. A sensibilidade foi de um pá que criou. Juro que vou te enseñar Babilão. Original menino rude que queimou. A mosca aqui na minha erva pousou. A sensibilidade foi de um pá que criou. Juro que vou te enseñar Babilão. Rude boy, é meu estilo de vida. Menino rude, vê se aprende e não complica. Rude boy, é meu estilo de vida. Menino rude, vê se cria e não copia. Rude boy, é meu estilo de vida. Menino rude, vê se aprende e não complica. Rude boy, é meu estilo de vida. Menino rude, vê se cria e não complica. Tá dentro da área e não vê se entende. Toda essa força que eleva à frente. Esse rodo sou e a rainha contente. Arcanjo raso, arcanjo raso. Bate manária, então vê se entende. Toda essa força que eleva à frente. Esse rodo sou e a rainha contente. Arcanjo raso, arcanjo raso. Batman, me não Batman. Maxwell Batman, Jimmy Love Batman. Mr. Pump Batman, Au Batman. Mosquito Batman, Samato Batman. QG Batman, Flip Batman. Veiga Batman, Echo Saudi Batman. Sete velas Batman, todo parceiro Batman. Você é Batman, eu sou Batman. Eu sou Batman. Batman na área, então vê se entende. Toda essa força te eleva à frente. Esse rondo sou e a rainha contente. Arcanjo Haas, Arcanjo Haas. Batman na área, então vê se entende. Toda essa força te eleva à frente. Esse rondo sou e a rainha contente. Arcanjo Haas, Arcanjo Haas. Respeito e amor à rainha Carol de Souza, essa linda que me anima. Mando um beijo pra princesa Monifa, amigos e amigas e a toda a família. Well, respeito e amor à rainha Carol de Souza, essa linda que me anima. Mando um beijo pra princesa Monifa, amigos e amigas e a toda a família. Well, bate na área, então vê se entende. Toda essa força que eleva à frente. Esse como sou e a rainha contente. Avisa que o da gente vai sacudir. Tem mordão, o baile bom vem bater. Então não tente me impedir. Não me faça reagir. Faço entrar, ele piso vai sair. Quem cair aqui vai ter que se levantar. Vai ter que lutar até em Zion chegar. Ai, Anai, segue com objetivo. Se esquiva do inimigo, pode ter perigo. Nunca saia da meta, é hora de conquistar. Superando seus limites, batalha de atuar. Ai, Anai, não pare, não desiste. O guerreiro persiste, na Babi resiste. Vai, vai, avan. Rasta faia quente, sempre, sempre, sempre. Clima ardente, preta caliente. Experimente, chocolate quente. A Babilônia vai tremer. Não sabe estar sempre viver. A palavra, som e poder. Eterna e dure, dure para sempre. Minha resistência, raça, faia, compreende. Energias cristalinas ativas, crescentes. Sete velas, milhão, positivos para sempre. Aire, a vida são filosófica, rasta. Aire, sete forças são velas, faia. Aire, doze tribo, bobonaia. Ângelo Sabes, um dos leões da casa. Ei, estou aqui presente pra te alertar. Se quem quiser treta, bum, vai se ferrar. Se der o positivo e sete velas vão contar. Sai zica, buscamos a proteção de já. Um dia os faladores vão se arrepender. Irão se ajoelhar e saberão o porquê. Aqui geral é de verdade, não tem dublê. Esse é o poder que faz a terra tremer. Chacataque dos hermanos. Opositivos estão chegando. Cabeças azias se amedrontando. Fidel e sete velas que não tem. Chacataque dos hermanos. Opositivos estão chegando. Cabeças azias se amedrontando. Fidel e sete velas que não tem. Loba, loba. Ei, você mulher, vou tirar a sua roupa. Lampei seu corpo inteiro e depois beija sua boca. Sou sem vergonha, mas se deixa louca. Arcanjo Vingador, está loba, loba. Ei, você mulher, vou tirar a sua roupa. Lampei seu corpo inteiro e depois beija sua boca. Sou sem vergonha, mas se deixa louca. Mulher, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Mulher, sempre ter alguma por perto. Mulher, elas me querem, estou certo. Mulher, osso pra sumo do sangue. Mulher, vem logo pra cama, eu espero. Mulher, neste momento eu me entrego. Mulher, começo devagar, só esfrego. Mulher, só fogo debaixo desse teto. Eu quero essa, eu quero aquela. Princesa, se dirija uma sala de espera. Não estressa, não estressa. Tem amor pra todas, temperado com uma selecta. Está louva, louva. Ei, você mulher, vou tirar a sua roupa. Lampei seu corpo inteiro e depois beija sua boca. Sou sem vergonha, mas se deixo louca. Arcanjo Vingador, está louva, louva. Ei, você mulher, vou tirar a sua roupa. Lampei seu corpo inteiro e depois beija sua boca. Sou sem vergonha, mas se deixo louca. Aberto! Vai ter positividade ao me entender. E agora você vai ter muito mais fogo, papelão verde. E agora você vai ter positividade ao me entender. E agora você vai ter muito mais fogo, papelão verde. Movaia, não deixo a maldade chegar. Rude boy hoje sempre em qualquer lugar. Movaia, comigo a vibração aumenta. Representou e você, eu sou leão de Judá. Movaia, e você pro meu lado virá. Somos todos uma informação que te faz dançar. Movaia, arcanjo é o ratapai. A donda da ena de Django, Ghetto e o de Styla. E agora você vai ter positividade a me entender. E agora você vai ver muito mais fogo, Babilão ferve. E agora você vai ver positividade ao me entender. E agora você vai ver muito mais fogo, Babilão ferve. Essa é a minha cultura, rasta. Ângelo Sabes, rasta faia. Sempre protegido pelo leão de Judá. Um destino, azar e o conja. Já é o único caminho, tanto contra o inimigo. Sempre atento no caminho, atenção é o que eu preciso. Pensamento positivo, faz amor ou compromisso. Consciente, sempre ativo, acredite no aviso. Queima, Vaticano, queima, queima, queima. Eu quero sentir cheiro de papatoa. O fogo da justiça agora reina. Se lasse aí, sempre impera. É felicidade, poder da divina trindade. É felicidade, Haile Selassie. É felicidade, poder da divina trindade. É felicidade, Haile Selassie. Essa meditação, eu quero uma meditação pra meditar com os irmãos. Eu quero uma meditação, me dê a meditação. Eu quero uma meditação, a me terceira visão. Eu quero uma meditação, me dê a meditação. Eu quero uma meditação pra meditar com os irmãos. Eu quero uma meditação, me dê a meditação. Eu quero uma meditação, a me terceira visão. Essa é a minha tua solitação. Andar tranquilo pelas ruas desse ano. Que pediu e lhe pego a elevação. As safari vive forte como um Sansão. Liberdade pro povo para a locomoção. Um teletransporte será essa sensação. O rei da selva protegendo sua nação. As safari vive forte como um Sansão. Eu quero a meditação, me dê a meditação. Eu quero a meditação pra meditar com os irmãos. Eu quero meditação, me dê a meditação. Eu quero a meditação, a vida será a visão. Eu quero a meditação, me dê a meditação. Eu quero a meditação pra meditar com os irmãos. Eu quero meditação, me dê a meditação. Eu quero a meditação, a vida será a visão. Estou sentindo essa vibração, pelas batidas do meu coração. Meu corpo todo em manifestação, todo esse rol eu passo minha emoção. Estou sentindo essa vibração, pelas batidas do meu coração. Meu corpo todo em manifestação, todo esse rol eu passo, esse rol eu passo. Quero a meditação, me dê a meditação. Eu quero a meditação pra meditar com os irmãos. Eu quero meditação, me dê a meditação. Eu quero a meditação, abre terceira visão. Eu quero a meditação, me dê a meditação. Eu quero a meditação pra meditar com os irmãos. Eu quero a meditação, me dê a meditação. Eu quero a meditação, abre terceira visão. Raga pega fogo, deixa queimar. Se o raga pega fogo, deixa queimar. Se o raga pega fogo, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Boy, arvejo gelo, sabe, zaga, Murphy, boy. Passar a mensagem de Jah Rastafari, contagiando o crime, demonstrando paz. Sendo esse roubo, fogo vai queimar, então vai. Dance com a Queen, shake, shake mais. Essa é a vibe que o Raza aqui traz. Contagiando o crime, demonstrando paz. Sendo esse roubo, fogo vai queimar. Herman, come again, raga fire. Paris, Curitiba, bam, raga fire. Please fire, man fire, raga fire. Batman, team représentant, la familia. Everybody Batman, hey. Toutes les Bounali, Akonjou, Mascotte, Kalaman, Tosta et Dim. Vous vous bougez le jour, comme la nuit. Mais si vous raga pega fogo, deixa queimar. Si vous raga pega fogo, deixa queimar. Si vous raga pega fogo, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Si vous raga pega fogo, deixa queimar. Si vous raga pega fogo, deixa queimar. Si vous raga pega fogo, deixa queimar. Me deixa em transe, swinga do morno, cavare e balance. Quero ver seu corpo a todo instante. Mexer da cintura é muito elegante. Quente como fogo, pra mim refrescante. Faço o que quiser, mas nunca se canse. Sempre te ver e esse é o meu lance. Dance pro anjo, dance pro anjo. Assim você vai estar me salvando. Dance pro anjo, dance pro anjo. Assim mesmo que eu vou flutuando. Dance pro anjo, dance pro anjo. Assim você vai estar me salvando. Dance pro anjo, dance pro anjo. Assim mesmo que eu vou flutuando. Pensa, veja, pensa e feita. Não deixe a verde vibe te alcançar. Pensa, veja, pensa e feita. Com sabedoria logo irá chegar. Pensa, veja, pensa e feita. Não deixe a verde vibe te alcançar. Pensa, veja, pensa e feita. Com sabedoria logo irá chegar. O pano da mesa, curtindo em caixão acesa. Cê viaja com clareza, põe o crime na frieza. Babilônia sem moleza, muita garra e firmeza. Preste atenção e haja com natureza. Não se torne mais uma presa, positivo com certeza. Complete sua proeza, respeite a realeza. Saúde é riqueza, conhecimento é grandeza. Preste atenção e haja com natureza. Pensa, veja, pensa e feita. Não deixe a bag vibe te alcançar. Pensa, veja, pensa e feita. Com sabedoria logo irá chegar. Pensa, veja, pensa e feita. Não deixe a bag vibe te alcançar. Pensa, veja, pensa e feita. Com sabedoria logo irá chegar. Vibe daqui, vibe de lá, temos logo que agitar. A vida tão bela não pode parar, é melhor aproveitar. Sempre lutando, prosperar, em algum lugar chegar. Que a viagem é cinco estrelas e é sempre classe. Me deixe pensar, me deixe falar, alguma coisa ajuda. Mas a mensagem despertará, tudo breve irá mudar. Nunca pensando em abaixar, sua guarda levantar. Sei lá, é sempre classe. A maldade com agudeza, viva sempre com franqueza. Não sorriso a beleza, certinho tem mais presa. Na terra da correnteza, não perca sapiência. Preste atenção e haja com natureza. Mostre sua destreza, se é uma fortaleza. Rastafari vitreza, poder na gentileza. Unibor mostra fereza, sem abaixar viveza. Preste atenção e haja com natureza. Pensa, veja, pensa e feita. Não deixe a bag vibe te alcançar. Pensa, veja. Se uma vez é reta, sempre será. A festa é garantida, made in brasa. Combinação perfeita, sete velas. Laita, laita, laita, bam, laita, laita, laita, bam. arcanjo gelo sabe se me ragar. Assim diz que o meu fogo iluminar. Quem morreu ressuscita pra dançar. Laika, laika, laika, bam, laika, laika, laika, bam. Quando a gente canta todo mundo mexe. A vibe contagia é o som da sete. Vem pra destruir o palco e estremece. Família se ativa, elas vivem, não esquece. Quando a gente canta todo mundo mexe. Vibe contagia é o som da sete. Vem pra destruir o palco e estremece. Família se ativa, elas vivem, não esquece. Fala que meu som é o time que escreve. Isso não me intriga, só me fortalece. Vem pra destruir no palco, te enlouquece. Vive se ativa, elas vê se não se esquece. Com a mão pra cima, que o que predomina é a vibe e o flow. Oh, sete velas são que contagia. Pode me chamar que eu vou. Oh, aqui as sete velas chega, chega pra falhar. A canção gelo sabe se me faia, mó faia. A gente não se importa com o que os outros vão falar. Só tem diretoria pro nosso império reinar. Aqui as sete velas chega, chega pra falhar. A canção gelo sabe se me faia, mó faia. A gente não se importa com o que os outros vão falar. Só tem diretoria pro nosso império reinar. Se uma vez é reina, sempre será. A festa é garantida, meio de embrasar. Combinação perfeita, sete velas. Laika, laika, laika, bam. Laika, laika, laika, bam. Arcanjo gelo sabe se me ragar. Acende isqueiro pro fogo iluminar. Quem morreu ressuscita pra dançar. Laika, laika, laika, bam. Laika, laika, laika, bam. Quando a gente canta todo mundo mexe. A vibe contagia é o som da sete. Vem pra destruir o palco e estremece. Família se ativa, elas vivem. Essa noite eu quero muita elegância na lingerie. Diferença comestível, eu quero tudo só pra mim. Menina ruim de chocolate coberta com chantilly. Na Big Size Imperial é canto do querubim. Essa noite eu quero muita elegância na lingerie. Diferença comestível, eu quero tudo só pra mim. Menina ruim de chocolate coberta com chantilly. Na Big Size Imperial é canto do querubim. Menina ruim, com meu olhar eu vou te destruir. Menina ruim, vou tocar fogo pra invadir. Menina ruim, agora eu vou fazer você sorrir. Menina ruim, vem que eu vou, vem que. Menina ruim, o seu mistério eu vou descobrir. Menina Rudy, deixa essa vontade evoluir. Menina Rudy, com muito amor eu irei te possuir. Menina Rudy, vem que eu vou. Vem que vem, vem. Se entregue, princesa. E tudo meu desejo, a minha prisioneira. A noite é toda nossa, especial sobremesa. Pego daqui, pego dali, te pego em cima da mesa. Ei, vem, se entregue, princesa. E tudo meu desejo, a minha prisioneira. A noite é toda nossa, especial sobremesa. Pego daqui, pego dali, te pego em cima da mesa. Essa noite eu quero muita elegância na lingerie. Diferença comestível, eu quero tudo só pra mim. Menina rude, chocolate, coberta com chantilly. Na Big Size Imperial, eu canto do querubim. Essa noite eu quero muita elegância na lingerie. De preferência comestível, eu quero tudo só pra mim. Menina rude, chocolate, coberta com chantilly. Na Big Size Imperial, eu canto do querubim. Menina rude, as portas do Éden vão se abrir. Menina rude, o mal nesse momento vai sumir. Menina rude, esse sabor eu quero sentir. Menina rude, vem que eu vou. Segurata sobra medicila, menta fora de rolê de demolicha. Sabe segurata sobra medicila, menta fora de rolê de demolicha. Pica, pica, energia positiva. Pica, pica, menta de demolicha. Pica, pica. A Jamaica riva. Pica, pica, pica, pica, pica, pica. Energia positiva. Pica, pica, feita me demolisha. Pica, pica, a Jamaica riva. Pica, pica, pica, pica. Selecta o 5, liberta esse disco. Faça com que todos agora beijem esse ritmo. Isso é sistema de som ou estilo. Quero que se divirtam, amigas e amigos. A noite é charmosa como o amor. O dia é criação, a luz do lutador. Escute o pássaro, eu vejo a flor. Alegria, busca, poesia e calor. Cantãozinha, intriga, procure uma rainha. Pode ser um homem, tá de comodomia. Mulher é magia, magia que o homem guia. Angelo sabe exemplos de harmonia. Dança, mas não saia do hall. Homens e mulheres, a do confraternão. Dança, mas não saia do hall. Crianças e jovens, isso não faz mal. Malik, Josh, o meu príncipe raça. Mani, faixa, sem princesa, dia de zababa. Os meus querubins no coração, a minha marca. Que dia o zero até a outra etapa. Cinco falhadores, derrubi o número um. O ninja guerreiro da sombra, vou lírico, tenho. Rimou em São Paulo, anonimato, deja vu. FTF, o talento é um boom. FTF, meu rapper avisado. Cala a bolsa, o degrau de abaixo. FTF, meu rapper avisado. Fora sem buracos, é coragem abandonado. FDF, meu avisado. Qualquer dia eu vou voltar pra casa. Vou desaiar terra sagrada. Eu ainda vou voltar pra casa. Babilônia não falha, porque sou rasta. Pisava Babilônia e caia agora. 500 força não honesta e não colabora. O rasta taca fogo na linha que é torta. Preste atenção que logo irei embora. Vou ver a demolição olhando de fora. Verde, amarelo, vermelho é o botão, essa é a hora. O house eternamente é amor em toda obra. Black Starline com Leona, escota e agaiô. O amor saiu todos aqui e agaiô. Exato um minuto vai explodir e agaiô. Se lance o primeiro está aqui pra sorrir, conferir e se divertir. E agaiô. O amor saiu todos aqui e agaiô. Exato um minuto vai explodir e agaiô. Se lance o primeiro está aqui pra sorrir, conferir e se divertir. Na Babilônia, não vai ser e na Babilônia. Arcanjo gelou, sabe do que é Mr. Robinson. Apresento o rasta fora do clube através do som. No grave positivo, good vibes é meu tom. Qualquer dia vou voltar pra casa, Monte Zion, terra sagrada. Eu ainda vou voltar pra casa, Babilon falha, porque sou rasta. Vamos, qualquer dia vou voltar pra casa, Monte Zion, terra sagrada. Eu ainda vou voltar pra casa, Babilon falha, porque mas sou rasta. O hip-hop chegou pra quebrar. Derrota então não venha pra cima. Chego nocauteando, tenho o dom da esquina. Força de leão, meu olhar te intimida. E quem é amarelo é suicida. Perseguição, olho no olho sem piscar. Quer trocar soco, sua cabeça vai rachar. Tiro de meta pronto pra finalizar. Aqui é chute box, sempre primeiro lugar. Fight, jungle fight, UFC. Energia concentrada, difícil perder. Joga toalha, não. Luta, pague pra ver. Na visão já tá mortão, eu sou de você. Começa a quebrar, toda sensual não para de me olhar. Essa punani tá querendo voar. Vem que mulher ensaia, toda maquiada tomara que caia. Corpo perfumado, blusa decotada. Quero uma princesa pra dançar meu raga. Sete delas, quando o sol explode tudo se revela. Aquela garota que eu leio na selva. Quer saber quem é que vai mostrar pra ela? O som das sete delas. Sou no barulho, eu só tenho na favela. Fogo queima, se espalha na atmosfera. Preta, verde, vermelha e amarela. É a cor rasta das sete. Na beira do palco, seu abaixo, ela avança. Canta toda a letra, imita minha dança. Grito meu nome, chora feito criança. Quer ficar comigo e colocar uma aliança. Quando me vê, ela começa a suar. Dá o seu número do celular. Fica acordada esperando eu ligar. Deitada na cama, dedo na boca. Olha punani, linda punani, dance punani, muita punani, mexe punani, doce punani, pequena ou grande, a todo instante. Caia, caia na gandaia, nem que a chuva caia. Sinto nosso sol, vem com o poder do faia. Fogo tá queimando, taca fogo, taca. Caia. Sete velas, quando o sol explode tudo se revela. Aquela garota que é o leão na selva. Quer saber quem é que vai mostrar pra ela? O som das sete velas. Sou no barulho, eu só tenho na favela. Fogo queima, se espalha na atmosfera. Preta, verde, vermelha e amarela. É a cor rasta das sete. Mexe o seu corpo no jogo. Dança o segundo bebê, você que sabe. Até morto vai mexer no rag style. Dança o segundo bebê, você que sabe. Até morto vai mexer no rag style. Eu tô aqui no labê, de onde todo o swing nasce. Arcanjo Raz e Angelo Sabes, fazendo raga explodindo o mic. Trazendo a fórmula pra boa vibe. E esse movimento não acabe. Consiga aí dançando e nunca pare. Dobra que derrida e que invade. Dança o segundo bebê, você que sabe. Até morto vai mexer no rag style. Dança o segundo bebê, você que sabe. Até morto vai mexer no rag style. Você não vai parar com essa melodia. Jogue as mãos pra cima, não pare de dançar. tell them. Pull up, pull up, fuck the new system. Carana na kundu foso tele de pull up. Pull up, pull up, fuck the new system. Only say a man sole lende yal dem. Pull up, pull up, fuck the new system. Carana na kundu foso tele de pull up. Se vene mochi so gana jen se kute de la tab. Pas du yago kundu ya jen so la pista. Nuen persin e me di galam. Si y a pas de problème, kana mani so la tasta. Se se kote droite en haut en bas again. Tu fais gauche droite en haut en bas again. Tu fais gauche droite en haut en bas again. Pour la conda, so sa fucking banda. Pull up, pull up, fuck the new system. Only say a man sole lende yal dem. Pull up, fuck the new system. Carana na kundu foso tele de pull up. Pull up, pull up, fuck the new system. Only say a man sole lende yal dem. Pull up, pull up, fuck the new system. Carana na kundu foso tele de pull up. Archange Kanama, comptez pas la japonais commencer à danser. Archange Kanama, suprema famille de jalousie tatapara. Archange Kanama, give me the reading, fire de Paris la sympa. Archange Kanama, c'est du bel homme animé qui me sort dans nada. Pull up, pull up, fuck the new system. Only say a man sole lende yal dem. Pull up, fuck the drum system. Carana kundu foso tele de toyo. Pull up, fuck the drum system. Only say a man sole lende yal dem. Pull up, fuck the drum system. Carana kundu foso tele de toyo. Eu não vou revaiter, me desço a mão, venha logo ver. Pegue minha onda, eu dá só pra você. Pretty boy, só lhe faz a cama tremer. Então venha logo, não vá perder. Ofereço o fai e muito prazer. Um anjo em sua vida é bom viver. O príncipe arcanjo vai servir e proteger. Vem suculenta, vem se esfregar. Toc, toc, toc, deixa eu entrar. No seu coração desejo penetrar. E na cama depois quero te castigar. Feche os olhos, eu vou te levar. Pro meu paraíso, melhor vou te dar. Você é a primeira a se qualificar. Sexo explícito, hoje vai rolar. Você me olha, me afoga em seu mar. Me jogo ali, passo mal. Eu faço mal. Sou uma gata que quer te ganhar. Vem cá que eu faço miau. Cade me dar, nunca vai perder. Essa informação você tem que saber. Te fazendo crescer e fortalecer. 100% é o que precisa pra chegar. Em Sião Nirvana se elevar. Nossa mensagem é pra que se mantenha na atividade, andando sempre com já. Na escuridão vai achar por onde começar. A vitória é pra já. Mas não pense para o esforço de varamente guiará. É hora de concentrar, começar agora o que temos que usar. A sabedoria é o dom da vida. Na atividade nunca vai perder. Essa informação você tem que saber. Te fazendo crescer e fortalecer. Na atividade nunca vai perder. Essa informação você tem que saber. Te fazendo crescer e fortalecer. Esteja pronto pro que acontecer. Segurança própria no teu ITV. Sempre ativo, vamos se mexer. Toda a capacidade desenvolver. Toda essa ideia que absorver. Tempo aqui não pode perder. Qualquer localidade seja o poder. Aquele gelo sabes, nove cabeça. Na atividade nunca vai perder. Essa informação você tem que saber. Que vai ser que eu te falo. Agradeça já pra mais um dia contente. Sua vida pode dar sempre a frente. Não fica aí pensando então vem com a gente. Positivo sua vida vencer. Agradeça já por mais um dia contente. Sua vida pode dar sempre a frente. Não fica aí pensando então vem com a gente. Positivo sua vida vencer. Marco de Angelo sabe. Quando o fogo do ambiente se espalhe, apresentando sete velas se lasque. Lutando pela paz da humanidade. O raspa salva nessa energia e invade. Trazendo o reggae desse Romeo style. Representando o digital da Bissaldi. Lutando pela paz da humanidade. Agradeça já pra mais um dia contente. Sua vida pode ir assim pra frente. Não fica aí pensando então vem com a gente. Positivo sua vida vencer. Agradeça já pra mais um dia contente. Sua vida pode ir assim pra frente. Não fica aí pensando então vem com a gente. Positivo sua vida vencer. Você nunca mais vai. Fica sozinho, somos os olhos. Corre que é tiro, rajada de cinco, velha e criança. Entra na dança, forte aliança. E volta ao início sem somaria. Apavorar, pode correr, leva faia. Então vai melar, pode agachar. Sete velas chegou, ratatatatá. A cidade inteira parou, só pra ver quem é que chegou. Parecia até que o Bin Laden tinha trazido o medo e terror. Em toda parte o tempo fechou. Pior que luta de gladiador. Só quem é forte vai sobreviver. Muito mano correu, já se desesperou. Se rei do saia. É terra dominada pelo tão supremo rei. da granada. Passando de mancada, veja tudo errada. Que nossa pegada é melhor não pagar pra ver. Se prepara pra correr na Babilônia, tem que ser. Você vai passar mal pra ficar ligeiro. Tem gangsta na rima, parceiro, tudo maluco. Todo inimigo caia, o soldado desta área puxa o pino da granada. Enough respect to all the Lord said it from Trendsetter High Five out of São Paulo. Bomba grana! A louca dormir é a base, arcanjo no ataque. Essa vibe vai contagiar. Muita positividade em todos os lugares. A vibração que mais te deixa contente. Essa bombista de drama e vem sempre à frente. Dança até o sol iluminar sua mente. Agora dança e bebe um pouco aqui é atente. E junto com o DJ espalha amor no ambiente. Essa energia que te deixa contente. Dança até o sol iluminar sua mente. Agora dança e bebe. A louca dormir é a base, arcanjo no ataque. Essa vibe vai contagiar. Da positividade em todos os lugares, até quando o sol clarear. Maloca dami é a base, arcanjo no ataque. Essa vibe vai contagiar. Da positividade em todos os lugares, até quando o sol clarear. Maloca dami é a base. Você não vai conseguir parar, você não vai conseguir parar. Todo seu corpo mexendo agora é difícil de controlar. Você não vai conseguir parar, você não vai conseguir parar. Fique tranquilo, errada, move bem, se deixe levar. Você não vai conseguir parar, você não vai conseguir parar. Todo seu corpo mexendo agora é difícil de controlar. Você não vai conseguir parar, você não vai conseguir parar. Fique tranquilo, errada, move bem, se deixe levar. Você não vai conseguir parar, você não vai conseguir parar. Todo seu corpo mexendo agora é difícil de controlar. Você não vai conseguir parar, você não vai conseguir parar. Fique tranquilo, errada, move bem, se deixe levar. Você não vai conseguir parar, você não vai conseguir parar. Todo o corpo mexendo agora é difícil de controlar. Você não vai conseguir parar, você não vai conseguir parar. Fique tranquilo, errado, não vai viver, se deixe levar. Não vou deixar você parado na pista com o meu flow. Faço você primeiro da lista pro grande show. Preparo o H como magia, sou o que sou. Show que acabou em fome. Meu som já provou que fode. Seu vazou, te zoou. Bico diz que te humilhou. Você sabe que arrasou, se conforme. Bico de paia, arranjo, já não sabes. verdadeiro Dom Dada. Supremo taca fogo, sempre será minha marca. Família sete belas, só pra estourar caca. Nenhum matrimônio na polícia e mó faia. Confesso com hip hop na elegância do raga. Atravessando o palco, o poder da palavra. De todo o coração que a Babilônia logo caia. Nenhum batimão na polícia e mó faia. Não pode parar, acende a tocha e passa, não deixe apagar. Tô aqui com minha família e é pra somar. Não quero dividir, apenas multiplicar. Sativa positiva, vibe em todo lugar. Já tô vendo toda a cena, tenho que me preparar. Muitos vão criticar, os putos me invejar. Porque aqui o fogo queima sem parar. Vou botar! Rap é magia, eu sou pensador. Um beijo pra princesa que ele salve, mano. Vou lutar, persistir, prosseguir pra fluir. Sem cair com QI, bota o fogo no estopim. 100% chaparral, fenomenal. Eu sou o monstro das partidas, flow é anormal. É crazy, freestyle agora veio pra ficar. Causando radiação, até a vovó vai dançar. Sobreviemos na mulher de Javu. Assim nunca vai chegar a lugar nenhum. Só o pó vai perceber que tá de bob, que bode. Já você eu deixo só eu vou te laçar no boli, boli. Viu que te apavorar é mole, mole. Quem vier falar, fale já, não enrole. Na lama quer ficar, se atole. Atitude e faia, a grande angel dos sabes, verdadeiro Dom Dada. Supremo taca fogo, sempre será minha marca. Família sete velas, são pra estourar caixa. Nenhum bate banho na polícia e mó faia. Confesso com hip hop na elegância do raga. Atravessando o mal com o poder da palavra. De todo o coração que a Babilônia logo caia. Nenhum bate banho na polícia. Todas as maneiras o seu corpo decifrar. Todos os segredos em seu rosto. Como beber por amor, será novo louco. Como nunca me vim selvagem lobo. Leva você ao ponto máximo do êxtase. Ser tão levado como meigo imprudente. Ter objetivos ao seu lado futuramente. Se desejar, é pecar, amor eu serei sempre. Olhar com atenção de conhecer internamente. Todos os sentidos apoiem minha frente. Estarei aqui eternamente. Mesmo sendo um serve consequente. Tocar as suas curvas sentindo vibrações. Exquisitas delícias, sentindo sensações. Quando eu comecei um dia a soltar as minhas asas. Por isso sou menino hoje está livre como canal. Você não me fala, se você não quer tudo feito roubar a fala. Suas fantasias sendo realizadas. Uma fase nova de mulher apaixonada. Mulher então me fala, mulher então me fala. Se você não quer doar um dia sua alma. Dormir agarradinho, já acordar abraçada. Está feliz, é bom, ajuda sempre na batalha. Mulher então me fala. Sua vida é... Pisca e surro, conforto queima. Beijando seu pescoço, sente excita, me excita. Somos corpos flutuando na imaginação. Quanto mais perdemos, mais aumenta a paixão. Com você sou aprendiz, cama sutra no porão. Sua beleza é a minha terceira visão. Sorriso malicioso, lindo e atrativo. Hipnotizada que eu sinto. Minha reação súbita te assusta. Faz com que desperte toda a minha loucura. Verdade pura, é você que me segura. Meu coração tem a sua figura. Sigo seguro que foi feita pra mim. Ei, solidão. Não, esse é seu triste fim. Sinta a mim e deixe logo fluir. Venha nesse hall e depois fugir. Sempre piso firme, onde é pra pisar. Nem plano, nem ciclo, não vai me atrapalhar. Tenho objetivos, babi, essa eu vou queimar. Mas se quiser cuidar, pega um gato pra criar. Olhe para a esquerda, esqueça o rastafaia. Sem se preocupar porque você não vai beijar. Com volta na elegância é melhor você sentar. Palavras pra falar. Caçando o espinheiro, não acredito. Procuro fugir logo para o esconderijo. 24 horas desse sossego eu preciso. Quando estou invisível, quase não acredito. Olhou, olhou, Rastafaia chegou. Saiu de fulano, instalou. Olhou, olhou, Rastafaia chegou. E mesmo assim, bom que bom. Olhou, olhou, Rastafaia chegou. Saiu de fulano, instalou. Olhou, olhou, Rastafaia chegou. E mesmo assim, bom que bom. Morte só existe a vida. Somos unidade de extrema sabedoria. Você não está só, somos uma família. Que viemos buscar a divina justiça. Olhe para trás agora mesmo e reflita. O exemplo é espírito forte, a mente ativa. Se lasse, fez o que tinha que ser feito. Foi nações unidas pelo nosso direito. Reinos onisciente é ser supremo. Mostrou a Mussolini quem Deus se eleito. Rastafari é superior a Babilônia. final é o chão, o exército Rastafari, causa da destruição. Ai, ai, nós somos todos iguais, milhares espalhados em todas as capitais. Amaremos a nós mesmos e os animais, respeitar a natureza e sermos cordiais. Ai, ai, nós somos todos iguais, milhares espalhados em todas as capitais. Amaremos a nós mesmos e os animais, respeitar a natureza e sermos cordiais. Iremos até onde tem que ir. Y ahí Manuel quiera seguir, seguir. Ando buscando una princesa Bobo Ashanti. Sí, que no haga escándalo. Y ahí Manuel quiera seguir, seguir. Princesa y rainha que ilumina minha vida, mantendo a chama acesa durante noite e dia. Encaro a verdade no brilho do seu olhar e percebo o poder e o valor da palavra má. Te quero sempre junto comigo ao meu lado, no show, no estúdio, no clube, no quarto sossegado. A confiança e o respeito, tratamento classe A. Com Rasta você tá sempre em primeiro lugar. Linda princesa, eu te espero, Boba Shanti. Une nossas almas e amarrar nossos turbantes. Seja só minha como jamais foi antes. Me acompanha até Sião, o sagrado monte. Olhar atrativo completa minha busca. Rastafari, urgentemente quero uma musa. Eu, você, o sol e a lua. Onisciente aliança à nossa cultura. Pra você, neném, quero dar o melhor de tudo. As estrelas, a lua, a natureza, meu mundo. Juro que fujo e faço loucuras de amor. Por você faço chover no sertão com meu tambor. Coincidências e paixões, emoções, sentimentos, acelerando o batimento dos nossos corações. Quente, ardente, vulcões em erupções. Seu calor aquece as inspirações. Sensuais sussurros te deixa arrepiada. Minha voz é um sinal que não está errada. Venha comigo, te levarei até a África. Mas antes passaremos na tropical Jamaica. Vou beijar, beijar à procura de uma flor. Água não será suficiente ao calor natural. Mulher consciente ao imperador. Sagrado Emmanuel e já abençoou. Ando buscando uma princesa Bobo Ashanti. Sí, que não haga escândalo. E a Emmanuel queira seguir, seguir. Ando buscando uma... O anjo abstrato novamente bate asas de amor. Que o ódio seja queimado em chamas de louvor. Pergaminhos encontrados me dizem o que sou. Rasta desde o início, mas um filho que já abençoou. Me desculpe se esse filho alguma vez te magoou. Iluminado seja aquele que se auto ajudou. Paz, palavra-chave para determinadas portas. Já livre, positivo é o que importa. O barítono do Hagen, cânticos angelicais. O mantra jamaicano supremo em todos os rituais. Eu e você acredite, nós somos iguais. Ayana e Big Up, eleva os encontros espirituais. O poder das palavras acaba com a má vibração. O vídeo jamais deixa o trono quando cê está em ação. A minha grande harmonia cai, cai, Babylon. Os meus guardiões, a minha grande voz. Então mata a continência, bota reggae, hip hop, da nova escola. Aqui na Crio, estoura a vitrola. Amor à cultura que só nos informa. É encantado, mata a continência, bota reggae, hip hop, da nova escola. Aqui na Crio, na vitória, amor, a cultura que só não se importa. Criados de 97, tudo começou. Os quatro elementos em um só me transformou. A negatividade do ar se evaporou. O break e o grafite dançou é pintor. A vida de um anjo que se superou. Buscando positividade, vai que eu vou. Não, fiquei parado, a flor já flutuou. O DJ e o MC tocou e rimou. Tô aqui, JMC, sou assim, chega e vim pra explodir. Bota fogo no estopim, ligeirês. Tô com os parceiros aliados. Família sete velas, enganjado, lado a lado. Eu mudo a química, invento outra ciência. Faço dessa nação uma nova potência. Bata a continência ou pague penitência. Com Timberland no pé, os malucos representam. Enganjado, então bota a continência, bota. Reggae, hip hop, da nova escola. Aqui na Rio, história me enrola. Amor, a cultura que só não enrola. Enganjado, bata a continência, bota. Reggae, hip hop, da nova escola. Aqui na Rio, história me enrola. Amor, a cultura que só não enrola. Não pense na mata, respeite a natureza. Vamos todos juntos, logo toma consciência. Preservando sempre a mata que te alimenta. Respeite o ar, ele pode melhorar. Não fique parado, faça uma leitura. Quando avistar uma praga na rua, pode estar salvando uma vida a sua. Da Babilônia então vem a postura. A planta tem os poderes da cura. Se respira é porque ela que te ajuda. Faça a sua parte agora então faça a sua. Na Babilônia então vem a postura. Flores ainda são nossa melhor cortesia. Já é um calmante com tristeza do dia a dia. Lutei para ver uma criança sadia. Quero que meus filhos vejam a mata viva. mundial. Não bate a mata e nem o matagal. Vamos viver em paz esquecendo todo o mal. Arcanjo de luz, aves, mensageiro angelical. Sendo porta-voz da mata viva mundial. Alucinante, feito pela nossa gente. Sempre um alto astral, o futuro já pertence. Excite sua mente, seu corpo logo sente. E assim, todo o clima do recinto fica quente. Ó, reis e rainhas, o style é envolvente. Quando se der conta, vai estar mostrando o dente. Excite sua mente, seu corpo logo sente. E assim, pra pensar e pra dançar, é só nos acompanhar. Jogue suas mãos para o ar, pra pensar e pra dançar. Hip hop, reggae, HCWB, samba, pra é só nos acompanhar, jogue suas mãos para o ar, pra pensar e pra dançar. Hip hop, reggae, é só energia positiva. Hagamon freestyle, hip hop e melodia. E com muito amor prosseguimos com a firma. Sete velas, nossa crew é mofaia nativa. Com o Rastafari nossa força crescer. Vivendo como família, adquirindo poder. E seja onde for, nunca irá se esquecer. Vivendo eu, é sempre eu e você. Essa é de coração pra todos irmãos. Sente a vibração, oh. É pra quando escutar, você se ligar. Sete velas, tudo faia. Essa é de coração pra todos irmãos. Sente a vibração, oh. Angelo sabe o terror enfrentar. Babilônia agora cairá, despenca. Só coloque amor sobre a cabeça. Então pensa, veja como viver sempre da melhor maneira. Olhando para frente assim terá certeza que a nossa força é uma só, é a mesma. Hasta queimar. Uma caneta, ponta fina e um leque de rimas. Sete belas é de rocha, sempre vistos de cima. O seu carro bombando, nosso som na avenida. Passar na frente da escola pra agradar as menininhas. Foi feito aqui pelo real e diferente. Foi feito aqui, discografado pelo subconsciente. Feche os olhos, um momento, sinta o prazer. Sete velas estão acesas, mama, dentro de você. Oi, eu tomando centro de samba. Oi, vai partir pra cima pra tomar. Oi, chego mesmo pra representar. Eu sou foda. E se foda quem não é. Oi, plantando a semente pra crescer. Oi, este no patrão até morrer. Senão eu volto pra correr. Eu sou foda. Silêncio, é nossa hora de falar. São tantos problemas para solucionar. Eu penso no mal me livrar. Leva a vida e assim viverá. Silêncio, dê a voz aos pensamentos. Silêncio, ao menos um minuto de silêncio. Grito, suspeito, entendimento. Silêncio, sabe que existe, mas não vê. Silêncio, dê a voz aos pensamentos. Silêncio, ao menos um minuto de silêncio. Grito, suspeito, entendimento. Acho que eu não tô escutando muita coisa boa. Silencia a multidão que mesmo em solidão grita. Exercem o bem ou o mal em um instante de reflexão. Mentes em contradição, religiosa em depressão. Pedem a paz, mas a bomba sempre segue aflita. Penas ao vento, o pensamento em um chakra se eleva. Barulho lacra em um soco lento, constante a calma leva. E que me leva? Para um mundo calmo e sempre puro, onde a cabeça é vazia e o coração tá sempre duro. Concentração, alcanço outros rumos e mares. A inveja mata da mesma forma que levou a ruína Antares. Sob outros mares, e me sinto recuperado. Se tivesse preparado de bons fluidos a raios solares. Mentalmente estou cantando pra ti. O dia pra sabedoria fluir. Não quebre a vibração da corrente. Sentindo a nirvana consciente. Siga as estrelas e vá à frente. Primordial roots como a semente. O espírito em ascensão fará nascer de novo. A plebe universal é o grito despertar o corvo. É importante silêncio, atrativo como ouro. Segure-se nos sonhos, leva o outro plano. Fecha os olhos e imagina a igualdade. Fecha a boca e só ouça a verdade. Fecha os ouvidos e olha a felicidade. Somos todos iguais, precisamos da unidade. Silêncio, dê a voz aos pensamentos. Silêncio, ouve. Poucos pra dizer e muitos não sabem viver. Tenha certeza e viva sua vida em paz. Olha pro espelho, olha pra gente. Se quiser, pede a que racia. Sinta a batida, o poder da música. A canção da Babilônia. E eu só quero ver o fogo queimar. É classe, passa todo domingo com a família. É classe, ver o pôr do sol na sua linda. É classe, estar com seus amigos na ativa. É classe, saber que amanhã é um novo dia. É classe, ter mais força e mais sabedoria. É classe, ser o porta-voz da maioria. É classe, sentir uma suprema energia. É classe, a vibração que auto purifica. Purifica, purifica, purifica. Saída, e não importa a recaída, subida que interessa. A requebrada agindo, a mensagem na mesma conversa. O que te estressa, com pressa sumiu, sem pressa fluiu. Energia leva, te leva, subiu. E tuas margens do rio, eu desvio todo mal. Já que é o bem que predomina nessa música na rima. Fica sem entrar no clima. Ei, você está com raza canjo. Desde agora esse é o ponto de encontro. Nossa estratégia é saber o jogo. Nossa meta é o topo, siga a voz do povo. Agora, ei, eu estou conectando todas as plebes para formarmos um bando. Queima Babilônia e todos seus babilônios. Nossa meta é o topo, siga a voz do povo. Agora, todos os impérios à minha volta sucumbir enquanto o mal se propagar. Me protejo com amor pra minha casa não cair. Eu vejo o caos. Todos os impérios à minha volta sucumbir enquanto o mal se propagar. Me protejo com amor pra minha casa. Vibrações positivas pra você. Votos sinceros aqui sempre vai ter. Run it, Mr. Lexar! Run it! Vibrações positivas pra você. Votos sinceros aqui sempre vai ter. Ouça reggae music e irá entender. Na Babilão somos únicos ser. Vibrações positivas pra você. Votos sinceros aqui sempre vai ter. Ouça reggae music e irá entender. Na Babilão somos únicos ser. Não desista jamais. Se a evolução se foi, então vai atrás. Acha como luz e mostre que é capaz. Pisando em toda maldade e sofrimento nunca mais. De portas abertas para a paz. Somos todos iguais. Mostrando a fortaleza interna muito bem faz. Lutando e conquistando todos os ideais. Acabando de uma vez por todas com os canibais. Os vampiros aqui jaz. Vibrações positivas pra você. Votos sinceros aqui sempre vai ter. Ouça reggae music e irá entender. Na Babilão somos únicos ser. Vibrações positivas pra você. Votos sinceros aqui sempre vai ter. Ouça reggae music e irá entender. desista jamais. Se a evolução se foi, então vai atrás. Haja como luz e mostre que é capaz. Pisando em toda maldade, sofrimento nunca mais. De portas abertas para a paz. Somos todos iguais, mostrando a fortaleza interna muito bem faz. Lutando e conquistando todos os ideais, acabando de uma vez por todas com os canibais, os vampiros aqui jaz. Yeah, man. Big up Selecta, Kanaman, DJ Sarus, Batman Team Sound System, New Host Dance Hall, from the world, yes I. Senhor soberano na minha vida, I am a membros do povo autocracia, grandes leões da tribo moralista, o morredouro sempre concretiza. Paz e positividade, cantem e dancem ao som dos atabaques. Esse é o clamor do povo, nosso resgate. De volta às origens, raízes, quebra na graça. A meditação temos que fortificar. Selassie, leão da tribo de Judá. Todos representamos um só amor de Deus. O Rastafari nunca desiste de lutar. O resgate. Somos da nova geração que prospere e cresce, baseado e fincado em nossa raiz. Conhecer nossa raiz só fortifica a autoestima. É fonte inesgotável, rumo à dimensão de cima. É como nascer de novo, fazer uma limpeza, uma faxina. O que é antigo hoje é novo, é o seu poder da nossa sina. Eu luto com prazer pela minha liberdade. Correntes coexistem, mas ainda há disparidade. Me dirijo a Babilônia com total ferocidade. Com devoção e carinho, glorificatividade. Eu amo, eu amo, eu amo. Chamado pra vida, quero ter você pra sempre, minha querida. A imagem de asiada que eu chamei. Meu amor, eu vou te dar. Falta você se entregar. Muito amor, eu vou te dar. Lá no Mouse. Arcanjo Vingador é gelo, sabe? Yeah. Original Run by Side. Manda respeito, é magia. Run it, Mr. Selecta. Run it. O protetor Marco Mozonha Gaguei. Ai, ai, ai, ai, ai. O protetor dos homens do Rastafari. Siga bem, siga bem, você vai sentir. Eu e você somos um só pra batalhar. Então siga bem, Babilônia temos que incendiar. Então siga bem, você vai sentir. Nossa mensagem diz que o rasta para. Então siga bem, você vai sentir. Não estará sozinho, existirá. Poder são palavras, isso é o que me faz elevar. Não estará sozinho, existirá. Poder são palavras. É o que me faz elevar. Não resiste esse poder. Oi, Rastafari, eu e você. Oi, solidão desaparece. Oi, Selassie. Não resiste esse poder. Oi, Rastafari, eu e você. Oi, solidão desaparece. Oi, Selassie. Não estará sozinho, existirá. Poder são palavras. Isso é o que me faz elevar. Não estará sozinho. Yes, Naya. From Trendsetter Hi-Fi out of Sao Paulo. Desse rodo brasa fazendo a voz tremer o chão. Quero que guarde e repita pra quem está no seu coração. Isso daqui não é pra qualquer um, isso daqui é pra quem tem dom. Arcanjo, raça, cal e quila.